sable, balançable. As borboletas avoam, avoam. As borboletas avoam, avoam. As borboletinhas avoam, avoam. Com as suas asinhas em volta das lâmpadazinhas. E aquimam, aquimam as suas asinhas nos afilamentos das lâmpadas. Tadinhas, tadinhas, tadinhas, tadinhas das borboletinhas. Oh yeah, oh yeah. Depois vem os mosquitinhos, que também avoam, avoam. Os mosquitinhos avoam, avoam. Com as suas asinhas, César ferrõezinho, todos alampeirinhos em volta das alampadazinhas. É verdade. E aqui, mon, aqui, mon, os César ferrõezinhos nos afilamentos das alampadas. Ai, tadinhos, tadinhos, ai, tadinhos, tadinhos dos mosquitinhos. Oh yeah, oh yeah. Finalmente vem as osgazinhas que a sobem pelas paredes, todas alampeirinhas em direção às lâmpadazinhas. É verdade. Pensando lá encontrarem os mosquitinhos e as borboletinhas, que já não estão lá porque foram todas queimadinhas, queimadinhas, tostadinhas, tostadinhas. Onde? Nos afilamentos das lâmpadas. Tadinhas, tadinhas, tadinhas, tadinhas das borboletinhas e dos mosquitinhos. Tadinho. Vendo os mosquitinhos nem as borboletinhas em volta das lâmpadas, as osgazinhas pensam: mas que é isto? Então estarei precisando ir ao oftalmologista. Ai, então aproximam-se mais e mais das lâmpadas, procurando ver melhor. E até neg aquimum, aquimum os César rabinhos. Onde? Nos afilamentos das lâmpadas. Ai, tadinhas, tadinhas, tadinhas, tadinhas das osgazinhas. Tá bem, tá bem. Finalmente, constatando que não estão lá os mosquitinhos nem as borboletinhas, as osgadinhas a deixam pelas paredes, precisamente em sentido contrário. É verdade. Eles chegam ao chão e o que é que encontram? Os mosquitinhos e as borboletinhas. É verdade. Todos queimadinhos, todos assadinhos. Aonde, moços? Os afilamentos das alâmpadas. Ai, tadinhos, tadinhos, ai, tadinhos, tadinhos dos mosquitinhos e das borboletinhas. Dizem as osgazinhas. Dizem as osgazinhas. Dizem elas. Todas as lampeirinhas aproximam-se dos mosquitinhos e das borboletinhas. E não é que os apapam e dizem: que bonzinhos, que bonzinhos. bonzinhos, que bonzinhos, ai tão bonzinhos, que são os mosquitinhos. E as há borboletinhas, todos assadinhos, ai com todos tostadinhos. Aonde, filhos? Vai lá toda a gente. Nos afilamentos das alâmpadas. Tá bem. Amei-te como louco, não nego. Sinto meu coração a soluçar. Tudo aquilo que fiz, não me arrependo. Nem um só minuto eu quero apagar. Um grande amor assim igual ao nosso só nasce uma vez na nossa vida. Mesmo que queira esquecer, não posso. Lembra toda hora a tua partida. Abandonado, depois de tudo o que aconteceu, como quem perde o paraíso onde viveu. Abandonado, mas estou feliz por te conhecer. Morrer. Eu trago no meu peito estas palavras que só saem da boca de quem ama. E os segredos que tu me contavas ficaram guardados na nossa cama. Só espero que tenhas felicidade nessa ilusão que alguém te prometeu. Mas amor assim com sinceridade tu nunca encontrarás igual ao meu. Abandonado, depois de tudo o que aconteceu, como quem perde o paraíso ao viver. Abandonado, mas tão feliz por por acordar-te até morrer. Abandonado, depois de tudo o que aconteceu, como quem perde o paraíso ao Canal 2, Dante Noel. amor, mas sem saída. Quando o vi, nunca imaginei que era eu o que desejei. Mas agora sinto-me só e tão perdida. Mas porquê? Não quero mais ter este amor que invade a minha alma e o coração. Só queria ser feliz com ele, com seu amor. Mas não há solução. Um outro alguém existe e eu tenho de o esquecer para não sofrer. Seguir o meu caminho só, sentir. Esse alguém lindo demais para a minha vida. Mas depois eu me decidi, os meus sonhos logo destruí, por saber que esse homem real alguém amava demais. Não quero mais ter este amor da minha alma e o coração. Só queria ser feliz com ele, com seu amor. Mas não há solução. Um outro alguém existe e eu tenho de o esquecer para não sofrer. Seguir o meu caminho só, sentir que no meu céu, se alguém te amou, fui eu. Canal 2 da Antena. Desta margem, onde o céu se abre largo, em arco sobre o rio. Esta hora, em que o tempo hesita e para, deixando-se ficar. Esta hora tão singular, de mágicos turbores, estendo os olhos, bebo aos meus amores e deixo-me levar. À flor das águas, assim como quem vai, vai tão tranquilo, sem destino, enquanto a noite cai. Como quem, sem outro rumo ou direção, se deixasse assim levar o coração. Vai de viagem, ninguém sabe para onde vai. Vai sem bagagem, nem direção. sai sem destino quando a noite cai. Sobre esta margem do coração. A esta hora, estranha hora, em que tudo para. Só minha alma vem e voa do meu peito para fora. Deixo-a ir na maré de outras fantasias. Já se perde na espuma de outros dias, noutro lugar. Viagem, ninguém sabe para onde vai. Vai sem bagagem, nem direção. E sai sem destino quando a noite cai. Sobre esta margem do coração. Essa é a rádio que só toca sucesso. Yeah. minhas penas e levo-me a voar por sobre as casas. E levo de novo ar das minhas penas. E levo-me a voar por sobre as casas. Levo por paisagens mais agora se transforma em lágrimas e eu sinto-me perdido. Choram as rosas, chora a minha alma como um pássaro de asas machucadas. Nos meus sonhos te procuro. Chora a minha alma. Lágrimas que invadem o coração, lágrimas, palavras da alma, lágrimas, a pura linguagem do amor. Choram as rosas, porque não queres estar aqui, nome, porque já sei que te perdi. E entre outras coisas, eu choro por ti. Falta o teu jeito, que eu sentia quando louca me abraçavas. Sem teu corpo, sem teus beijos, nada tem graça. Lágrimas que invadem o coração, lágrimas, palavras da alma, lágrimas, a pura linguagem do amor. Choram as rosas porque não queres estar aqui sem teu perfume, porque já sei que te perdi. E entre outras coisas, eu choro por ti. Choram as rosas porque não queres estar aqui sem teu perfume, porque já sei que te perdi. E entre outras coisas, eu choro por ti. Cansa de me amar, linda boca de beijar, morena bonita, que moça tão bonita, corpo mel é sua cor, tão cheio de amor. Ela tem beleza, da cabeça aos pés, linda como a natureza, grande como as marés. Baila que eu quero ver, teu corpo estremecer, baila, baila flamenco, baila como o vento. Será que Deus me deu forte cordão? Mas tu és a grilha do meu coração. Baila, baila, meu amor, quero sentir teu calor. Conheci há muito tempo, foi na praia junto ao mar, e a força do vento me trouxe o teu gostar. Que morena encantadora, me deu nova alegria, tão jovem, tão senhora, pois eu não diria. Baila que eu quero ver teu corpo estremecer. Baila, baila o flamenco, baila como o vento. Será que Deus me deu forte condão? Mas tu és rei no meu coração. Baila, baila meu amor, quero sentir teu calor. Meu amor espanhol, não pares de bailar. Meu amor espanhol, não deixes de me amar. Baila, baila flamenco, baila como o vento. Baila que eu quero ver teu corpo estremecer. Baila, baila flamenco, baila como o vento. Será que Deus me deu forte condão? Mas tu és a rainha do meu coração. Baila, baila meu amor, deve ser.